andrecedesmoral.com.br. Eu pego de novo, tá? Bota o capacete que lá vem pedrada, parceiro. Esse beat tá envolvente. Vem se ver. Na barca curtindo o som, avistei o Anifita com a conversa mansa, dizendo: queria 30, nós dois, sozinho no carro. Olha só que baixaria. Vem se ver. Junto com minhas amigas, não quero andar a pé. Já dispensei o meu ex, quero ser tua mulher. No carro abaforando, vou te conquistando assim. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Junto com minhas amigas, não quero andar a pé. Já dispensei o meu ex, quero ser tua mulher. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo vai. Eu pega. E chama os outros paredões. Ligadão, tamo junto, bebê. Na barca curtindo o som, avistei o Anifita com a conversa mansa, dizendo: queria 30, nós dois, sozinho no carro. Olha só que baixaria. Vem se vem. Junto com minhas amigas, não quero andar a pé. Já dispensei o meu ex, quero ser tua mulher. No carro abaforando, vou te conquistando assim. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Junto com minhas amigas, não quero andar a pé. Já dispensei o meu ex, quero ser tua mulher. No carro abaforando, vou te conquistando assim. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. Essa sentada concentrada, galopo vai. Essa sentada concentrada, galopo devagarinho. É o Mega de novo, tá? E amiga, a musa dos paredões. André CDs, o moral de Bicoara.